que saber levar a sério. De irmão pra irmão, tem que ser levado a sério. Quando ouvir falar de Deus, nossa, meu, cê viu? Quando ironia ali no racha pavio curto, no intuito é assim. Brigada é gangue, bang, sangue ruim. No instante de fuzil vai a mil, soa frio, piso sangue, fisga isca e nazis, marca arte na rotina. Faz feio, leva derrelho, viver de minimas por demosia. Quer subir na vida fácil, nos laços, tráficos, laços, envoltos, embaraços. Orelhados, basquetor, nos palpite, nos clica, ser chique, zoar, subir nas de sucesso. Só quer festa, miséria é o que resta, la guerra é mó vai, irmão. Dá na tecla, é mó vai, lá vai nós. As margens fáceis da rua, prega paz, tatua. No compromisso, submissa a Deus Pai. Pela fé, conforme for, seja lá quem for. No amor ou na dor, todos vão ter com o Senhor. Um dia você volta lá, prestando conta. E no fim das contas, a morte não consta no rol dos que por Deus preserva a honra. É chato ouvir os boatos que crente é fanático, sim, não vai ser palhaço de buscar a rima, mas sou certo como a luz que brilha. O ar que se respira, Cristo vive. Quer ser livre? Seja livre, crendo. Não duvide, vai vendo a liberdade passo a passo, metro a metro. Eu tô pelo certo, esperto. É quem ligou que o papo aqui é levado a sério. Espero que não só por hoje, aceito o desafio de dar o basta no que viu e levar a sério o que ouviu de precioso. Rapaz, só deixará de ser um sonho quando for levado a sério. De irmão pra irmão, tem que ser levado a sério. Quando ouvir falar de Deus, tem que saber levar a sério. De irmão pra irmão, tem que ser, tem que ser, tem que saber levar a sério. De irmão pra irmão, tem que ser levado a sério. Quando ouvir falar de Deus, tem que saber levar a sério. De irmão pra irmão, tem que ser, tem que ser. Pra nós é prático, os sádicos não. Sistemático, tático, ou simplesmente é chato de ser praticado. Irmãozão, não me leve a mal, mas aí eu que vim, tá mão Miguel. Mundão lá fora rola droga, treta, tiros, criminalidade. Está crítico, eu constato um índice de mortalidade. Propago um medo onde ronda a desvantagem. A lei da selva, martírio sem Deus é castigo. Não dê ouvido a segundos, Deus é primeiro e com ele você pode tudo que quer. Sem Miguel, né? Eu disse que você pode tudo que quer. Sem Miguel, só ter fé, segue assim que é pé. No chão, levanta a cabeça, entenda. Preste atenção, bola pra frente, irmão. Sente a chapa é quente, leva a sério. Então vai, segue em frente, mas vai, segue sempre crente. No livro da vida o seu nome estará com Deus pra tudo sempre mais. Depende do que você faz e daquilo que traz. E tá de toque na mente, não posso. Uma ideia boa é bronco de queres que vai vir. Vários cair, não ter força para levantar. Por não levar a sério o que diz a Bíblia, deixando aviso levar. Vou deixar assim de lado a vida que insiste. Me diz que tá, me diz bancado, que age melhor da parte de Deus para mim. Na picadilha vi que tudo é nada, sem Deus não há solução pros que não tão de acordo, enfim. Sim, mal descabelo ali, preso eu vejo uns que renasce pra vida, liberdade, Deus. Longe dos cárceres de praxa, se prossegue, escreve o que acontece. Em breve Cristo vem, quem não tem Cristo padece. Preste muita atenção, irmão, na ocasião. Seriedade, inteligência, controle, informação, razão, visão, ação de graça, abraça, o resto passa. Não basta só viver, tem que ter causa. Por nossa causa ali, Jesus morreu, não foi à toa e nem de graça. De vida paga, Cristo venceu, celebra a graça. Tem que saber levar a sério, de irmão pra irmão, tem que ser levado a sério. Quando ouvir falar de Deus, tem que saber levar a sério. De irmão pra irmão, tem que ser, tem que ser. Tem que saber levar a sério, de irmão pra irmão, tem que ser levado a sério. Quando ouvir falar de Deus, tem que saber levar a sério. De irmão pra irmão, tem que ser, tem que ser.